amém, amém, amém, Jesus, amém, amém, amém, amém, Jesus, amém. O Pai, amém, me faz tão bem. Preguei, orei, virou, Pai, foi bênção. Amém, Pai, amém, Pai, amém, Jesus, amém, Pai, amém, Pai, amém, Pai, amém, Jesus, amém, Pai. O Pai, amém, me faz tão bem. Meu Deus, orei, Senhor, porque eu tenho fé em Cristo. Com a Moisés no Egito, eu faço minha prece pro Deus do impossível. Vaso, vem comigo, sente o amor e a fé. Vou te mostrar em Timóteo que eu sirvo igual Josué. O Cristo é lindo, te guia pro paraíso. Mantenha a fé no caminho, com Deus você não tá sozinho. Ele só quer ver os vasos felizes. Deus também quer te arrebatar no fim. Já mandou logo dois serafim. Com o Pai você não tá sozinho. Deus é tudo, oh, glória. Amém, Pai, amém, Pai, amém, Jesus, amém, amém, Pai, amém, Pai, amém, Jesus, amém. O Pai, amém, me faz tão bem. Briguei, orei, virou, Pai, foi bênção. Amém, Pai, amém, Pai, amém, Jesus, amém, Pai, amém, Pai, amém, Pai, amém, Jesus, amém, Pai. O Pai, amém, me faz tão bem. Meu Deus, orei, Senhor, amém. Amém, Pai, amém, Pai, amém, Jesus, amém, amém, Pai, amém, Pai, amém, Jesus, amém. O Pai, amém, me faz tão bem. Preguei, orei, virou, Pai, foi bem. Dá um toque lá pros vasos, abre tua Bíblia em Gálatas. Que hoje lá na igreja tu vai sente Deus na tua casa. Ele te preste te levar pro topo. Te vai sorrir como ninguém faz. Me pede pra eu te levar no culto hoje. Que tu vai sentir a presença do Pai. Pega tua Bíblia, o meu Deus vai mudar tua vida. Como ele fez na minha vida. Mas a palavra tem que ser seguida. Pai, tudo pelo Pai. Larga tua vida no mundo e sente o amor do Pai. 10 horas da tarde, eu só quero saber se você vai comigo lá pra casa do Pai. Ora, amém, Pai, amém, Pai, amém, Jesus, amém, amém, Pai, amém, Pai, amém, Jesus, amém. O Pai, amém, me faz tão bem. Preguei, orei, virou, Pai, foi bênção. Amém, Pai, amém, Pai, amém, Jesus, amém, Pai, amém, Pai, amém, Pai, amém, Jesus, amém, Pai. O Pai, amém, me faz tão bem. Meu Deus, orei, Senhor, amém. Pelo Pai, pelo amor do Pai, Pai.